Senhoras e senhores, Sérgio Sass. Boa noite, Santana Hall. Ele que fez? Ele que fez. Vamos que vamos, então. Eu quero ouvir vocês cantarem. E que você saia daqui se lembrando que não importa o valor das coisas que você tem, foi ele que fez. Ele que fez. Tudo de bom foi ele que fez. Você pode dar um grito de júbilo nessa noite? Foi ele que fez a família pra te dar amor. Dias frios e outros de calor. Meu Deus fez a terra, o céu e o mar. Ele que fez a família pra te dar amor. Dias frios e outros de calor. Meu Deus fez a terra, o céu e o mar. Fugir. Ele é quem faz milagre demais. Caiu do nada a comida do céu. Ele que fez. Ele faz. E ele é quem faz. A paz pra bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz. E ele diz: então é verdade. Ele é quem pode te garantir. Yeah. A família pra te dar amor. Os dias frios e outros de calor. Fez até o céu e o mar. Foi ele que fez a família pra te dar amor. Os dias fiz e outros de calor. Meu Deus fez até o céu e o mar. Ele que fez. Ele é quem tem poder e vitória, misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele que fez um homem viver depois de na cova com leão ser preso. Ele que fez três homens depois de entrarem no fogo saírem ilesos. Ele que disse: quando a chuva não era possível. Ele que disse: vou fazer o que para o homem parece impossível. Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento. Ele é quem diz: espera minha ordem. Frios e outros de calor. O meu Deus fez até o céu e o mar. Ele que fez a família pra te dar amor. Os dias frios e outros de calor. O meu Deus fez até o céu e o mar. Ele que fez. Ele que fez você existir. Sobrou-te a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz: estarei contigo e no perigo não estará só. Ele é quem sabe de todo o futuro. Ele é o dono de toda a razão. Ele é o certo, ele é seguro. Ele é o justo e ele é o perdão. Ele criou todos que te amam, todos que amam. Ele criou as tuas dívidas, ele pagou. Os teus pecados ele perdoou. Ele doou o Messias por ti. E viver a vida sem ele é besteira. Ele é eterno, é santo e fiel. E ele só, ele é minha bandeira. A família pra te dar amor. Frios e outros de calor. Meu Deus fez até o céu amar. Ele que fez a família pra te dar amor. Os dias frios e outros de calor. Meu Deus fez até o céu amar. Ele que fez a família pra te dar amor. Fez até o céu e o mar. Ele que fez. Levanta sua mão e canta isso como um louvor a Deus nessa noite.